Amar. Ter amor. Afeição. Devoção. Viver. Querer bem. Tener vida. Estimar. Durar com vida. Morrer. Deixar de viver. Gostar. Desejar muito. Não chegar a concluir-se. 7 de março. As festas, em geral, põem-me melancólico. Mas no regresso dei por mim a dizer a Pilar: se eu tivesse morrido aos 63 anos, antes de te conhecer, moraria muito mais velho do que serei quando chegar à minha hora. Novembro, 16, Aciñaga. Apresentação da Pequena Memória. 23, México, Feria do Livro. Em 2007, dia 11, viagem a Madrid. 26, regresso a Madrid. É o palco do tempo, sem tempo a mais. São voltas às voltas, por querer sempre mais. É um verso atrás, um degrau que não viu. São curvas as retas, num final não vazio. Sobre o tempo a mais, são voltas à espera que não viva mais. Thank you. Da carne do que partilhamos,

em todas as ruas te perco. Conheço tão bem o teu corpo. Sonhei tanto a tua figura que é de olhos fechados que eu ando a limitar a tua altura. Jealousy, what you waiting for?

Encostas a face à melancolia E nem sequer ouves o rouxinol. Ou é que tu via? Suportas mal o ar, dividido entre a fidelidade que deves à terra de tua mãe e ao quase branco azul, onde a ave se perde. A música, chamemos-lhe assim, foi sempre a tua ferida. Mas também foi sobre as dunas a exaltação. Não ouças o rouxinol, ou o que tu via. É dentro de ti que toda a música é ave. Listen to my poem. I have a nervous night that only oh, I will say I'm fine. Won't help, I won't for thee. Thank you. comes undone. Slowly unravels in a ball of yarn. The devil collects it with a grin. Our love in a ball of yarn. He'll never return it. He'll never return it. He'll never return it. Have to make new love.